Caed. E aí, Caio? E aí, Caio, o que é que tu conta de novo aí, parceiro? Ó, o cara teu puto, doido. Trombei com o Nildo ontem. Caralho, o cara das antigas, doido. É foda, mano. Por isso que o cara tem umas coisas que o cara não dá pra engolir. O cara veio pra mim, trombei com o cara. O cara, tipo, veio assim, tipo, explicando. Porque não, assim, não aparecia mais nos eventos de rap, de hip hop e tal. Ele falou o seguinte. Falou que casou e tal, já tava com filho já e não tinha mais tempo pro rap, pro hip hop. Ah, quer dizer que ele tava deixando o hip hop por causa da família dele. Acho que ele tá errado, ele tem que levar a família dele pro rap, levar os filhos dele, a mulher dele. Em cima disso aí, cara, eu escrevi uns bagulho aí, vamos ver se nós gravamos isso aí. É, pô, então vamos gravar esse bagulho logo agora, doido. Bota a porta aí. Bota a porta aí. Olha lá. Beleza.